Vindo geladeira Vendo 287. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Vendo Fusca meio conservado, meio original, meio arranhado, meio equipado, com pintura meia boca. Aceito proposta por e-mail. Precisa-se de uma empregada com toda urgência. Quanto mais urgência, melhor, pois estes anúncios serão descontados no primeiro salário. Dinheiro na hora até 10 mil, sem fiador, sem burocracia, sem garantias. Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Classificado. Esculacho.